Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, galera. O tema de hoje, sensacional. Já para entrar no clima de Dia das Crianças, brincadeira. É jogos que viraram filmes. Isso mesmo, galera. Para debater esse tema conosco, por favor, está aqui conosco, por favor, Rafa. É isso aí, galera. Estou aqui alucinado e feliz porque eu fui em Goiânia assistir o meu time jogar o Cruzeiro. E nós ganhamos e somos vice-líderes agora. Olha que coisa linda, emocionante. Pessoas queriam bater nos cruzeirenses porque eles são revoltadinhos. E estamos aí para gravar esse CarambaCast sobre jogos que viraram filmes. Vai ser bastante legal. Isso, cruzeirense fanático que foi no jogo e agora está aqui alucinado. Mas enfim, bom, temos aqui também conosco, por favor, Douglas. Se apresente, novo carambeiro. Saudações excelentes, goianos. E aí, beleza? Eu queria até pedir pro Jair pra fazer um adendo aqui. Assim, eu sei que alguns goianos não merecem ouvir isso, tá? Mas a maior parte de vocês são uns merdas. Pode continuar aí. Isso é pra avisar, né? Vocês devem estar perguntando por que ele tá falando a mesma coisa que eu, porque ele também foi no estádio. Ele também é cruzeirense e ele é meu irmão mais velho aí. E ele também quase apanhou na saída. E ele também quase apanhou e teve que tirar a blusa e colocar dentro da cueca. São coisas do futebol, né, meus amigos? Faz parte. Enfim, dois cruzeirenses e um botafoguense. Enfim, eu tô em minoria aqui, mas tudo bem. Bom, mas vamos começar o tema de hoje. Ah, só uma coisinha, galera. Infelizmente a Firde não pôde estar conosco, porque hoje é sexta-feira, o último dia da gravação do cast, o último dia possível, digamos assim. E também o Tuti não está conosco aqui, beleza? O Tuti está desaparecido. Enfim, espalhamos. Se você mora no Rio de Janeiro e encontrar o Tuti por aí, diga que nós estamos também procurando ele, cara, porque já tem, tipo, meses que ele não grava o CarambaCast com a gente. Então é isso aí, Tuti, queria vergonha na cara, meu irmão. Isso, enfim, espalhamos cartazes por ele, por aí. Pegamos cartazes dele no poste. Um garoto negrinho. Negrinho. Isso, como vocês podem ver na imagem do caramba. Mas enfim, vamos começar o que... Enfim, também esperamos o Tuti aí dos próximos casts, assim como você. Enfim, vamos para os nossos comentários aqui, o primeiro comentário do João. O João falou... Caramba, esqueci de enviar um e-mail no cast passado, mas deixa eu falar a respeito dos dois. O anterior falou, em acidentes que já tive vários, principalmente jogando bola. Meu dedão ficou deformado graças ao asfalto. Isso mesmo, arrebentando a cabeça do dedão no asfalto, maravilha. E ele falou dos filmes de terror aí também. Ele falou, lembro de que quando eu estava viajando para o Rio de Janeiro em 2007, eu fui ver o filme Jogos Mortais. Passei o resto da viagem com medo de dormir à tarde. Não, dormi tarde, desculpe. Eu tinha 11 anos, foi tenso. Fui ver o vídeo do exorcismo que eu coloquei aí, o verdadeiro exorcismo de Emily Rose aí embaixo. Ele falou, não sou mais o mesmo. O cast tá muito bom, continue assim, aguardando também o Portal Caramba, beleza? E abraços, galera. Ele deu umas sugestões aqui para o Portal Caramba e para o cast, a gente anotou aqui e possivelmente estaremos gravando sugestões de tema dele. Beleza? É do Gabriel aqui também. O comentário do Gabriel, ele falou, não assisti filme de terror, não tenho ideia do medo que passam. Ele nunca assistiu. E nem pretendo assistir. Sou muito medroso. E sobre o cast, engraçado como sempre. Tuti, o início. Isso. O início vírgula, né, mano? Você que sente, mano. Eu não. Mentira, Tuti. Você faz falta, cara. Você é nós aqui. Nós que tá, velho. Isso. Comentário aqui também do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: porra, Tuti, de novo. Ele falou: tema do L, foda, isso mesmo, a musiquinha do L no filme de terror. Aê, meu jingle é foda. Isso, a ideia de jingle que ele ou deu. Ou não, né, cara? Ou não, ficou a bosta aquilo lá, mano. Isso. Aí ele falou: agora eu vou lá gravar meu curta de terror. Esse caramba me deu muitas ideias. Depois mostro pra vocês. Isso, manda aí pra mim. Tenho medo desse cara, hein, velho, sério mesmo. O cara vai gravar um filme de terror sozinho, mano? Não, mano. Com as ideias que a gente passou aqui, com certeza ele vai produzir um filme legal de terror. Ô, legalzão, hein? Enfim, ele falou, Rafael, foda como sempre. Obrigado. Enfim, mais um comentário aqui. O Gabriel mandou aqui também o chamado. Muito medo da Samara subir no poço. Que coisa tenebrosa aquela garota. Atividade paranormal, fui assistir com grandes expectativas, quando terminou, fiquei me perguntando o porquê de ter lucrado tanto. Nunca tinha visto um filme tão ruim e sem graça quanto esse. E assisti a 1h da manhã, no escuro e com fone de ouvido. Ou seja, eu estava pedindo para tomar susto e não tomei nenhum. Muito bom cast e uma dica de tema. Trotes, beleza. Está anotado aqui também, junto com o do João e de outras pessoas, para a gente, sei lá, na frente produzir algum tema, com esse, algum cast com esse tema. Enfim. Fica-se honrado se o seu cast for pro ar, viu? Isso. Ou não, né, cara? Comentário aqui também do Leonardo Delmiro. Ele falou: uma vez comecei a assistir o filme da Maria Sangrenta. Maria Sangrenta. Blood Mary, velho. O cara Mary. Me manda um Maria Sangrenta. Isso, né? Ele falou: na época, com 6 anos, fiquei com tanto medo que até fui dormir. Ah, beleza. Pô, ele era novinho, mano. Fácil, Dogão. Fiquei com tanto medo que até fui dormir. É, não faz sentido, não. Não faz sentido. Eu fiquei com tanto medo que eu liguei pra polícia. Se fosse assim, velho, seria mais fácil, velho. É. Não, eu vou dar um desconto pra ele, velho. Eu tenho medo de assistir Cocum, mano. Eu tenho medo, velho. Não tenho medo de vocês nada. Não assistiram Cocum, né? Vocês são todos novinhos. Ah, vi. O Jader é de sua idade, mano. Mas eu não assisti Cocum. Pois é. Deixa eu ver. Cocum tem... Me lembra merda, velho. Será Cocum? Cocum é um filme dos velhos que viajam de outro planeta e virava uma coisa amarela, brilhante. Vocês não lembram disso? Porra, não? Tu tem medo de velhos, mano? Pô, você é medroso, velho. Velhos amarelos. Mas velhos amarelos flutuando, bicho. Tu assiste Simpsons como? É que eles não estão flutuando. Ah, tá explicado. Continuando os recados aqui, o comentário do Yankee. Ele falou: vocês são bons... São da onde e de que estado? Bom, no momento aqui estamos a panelinha do Distrito Federal. Cala a boca, os goianos vão vir aqui me bater, porra. Ah, é mesmo? A gente mora em São Paulo, São Paulo? Estamos na panelinha do Distrito Federal aqui, mas, por exemplo, a Feige, que você acompanhou no cast passado, ela é de São Paulo, é o Tuti, que está desaparecido, é do Rio de Janeiro, é... O que mais? Em alguns casts passados. O Octa é de Brasília. Em alguns casts passados e também teve a Poli, que é Minas Gerais, Unaí. E isso aí, é meio que espalhado. Mas hoje estamos na panelinha do Distrito Federal. Enfim, outro comentário aqui do Kevin Coppola. Ele falou: olá, gente, tudo bem com vocês? Alguns filmes de terror que vale lembrar. Ele falou: Profecia e Psicose, Laranja Mecânica e Horror em Amityville. Sei lá. MTV. Que até hoje eu não consegui terminar de assistir. No sábado eu ouvi o Caramba de Fobias e o de Mitos no domingo. Hã? Nossa, ele escreveu tudo errado, hein? Não. No sábado eu ouvi o Caramba de Fobia e o de Mitos, vírgula. No domingo, o Noite de Terror. Entendeu, mano? Isso. Valeu, Kevin Coppola. Isso, valeu pelos pesadelos. E desculpa pelo último comentário. Que isso, cara? Não, você sabe que não. Desculpa a gente, porque a gente é que é meio bagunceiro assim mesmo, a gente esculhamba com os comentários. Caralho! Mas, só um adendo aqui. Vocês falaram de A Casa da Colina, não? A Casa da Colina, não. Não? Não. Não. Esse filme é foda, velho. Esse é foda. É, foda. Meu irmão assistiu, se cagou, porque meu pai ia assistir com ele. Não, o Conan se cagou assistindo esse filme. É muito tempo. O Chuck Norris, velho. Chuck Norris assistiu e ficou com medo, velho. Não, é. Mas é sinistro. Quem quiser assistir o filme sinistro, A Casa da Colina. Na verdade, o Chuck Norris fingiu ter medo, tá? Isso. Não, o legal, beleza, A Casa da Colina deve ser maravilhoso. Agora, não, alguém comentou o Massacre da Serra Elétrica no último cast. Beleza, é um filme meio épico, assim. Eu fui assistir, deixei até o link pra vocês aí também assistirem, tá uma playlist que já vai terminando a parte e começa a outra. Não assistam, desculpa ter colocado. Eu achei uma merda, mas... Porra, mas é de se cagar. Mas não, não, bicho, não. Se cagar não, com o Massacre da Serra Elétrica, não. A Casa da Colina separa os homens dos moleques, velho. Se você conseguir assistir até o final, à noite, você é foda. Você pode ir pra Polícia Federal, pode se você quiser, velho. Não tem conta. Pode ir pro BOP. Pode, velho. Pode. Sério mesmo. Agora o bicho vai pegar! O Massacre da Serra Elétrica é porque te dá susto. A menina tá lá assim, ofegante, aí de repente. Não dá não, vai dizer não, que você não tomou um susto. Eu fiquei puto com essa merda, cara. Que... Ah, se fuder, cara. Filme de merda. Mas enfim, foi em 93, tudo bem. Ah, tu assistiu de 93? Não, de 93? 2003. É, de 2003. Você que postou o link, mano. 2003, desculpa, eu estou ficando retardado. Enfim, 2003, então, continua sendo uma bosta. Então, não clique nesse link que eu coloquei pra vocês aí. Não, é legal. Se você quiser assistir um filme de terror, não é assim também, não. É legalzinho. Não, mas tudo bem, vamos lá, continuando. É, e o Kevin Coppola, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Então, só tem abraço aqui hoje, enfim. Ou não, só se o Rafa quiser um beijo, mas enfim. É o comentário aqui do... Foi assim que eu te ensinei, não, hein, Rafael? Sério mesmo. Calma aí. Tem direito de resposta, não, mano? Não. Não, pode continuar. Tá? Olha o outro aqui. Intruso, querendo falar alguma coisa, rapaz. Próximo, eu que falo próximo aqui. Isso. Comentário aqui do Sacaro, ele falou desse jeito. É o legal que o comentário dele também que já vai pegar o tema de hoje. Presta atenção. Hey, o Resident Evil 4, que foi este último, não é terror, ok. Mas é muito fiel ao jogo. Não gostei muito do filme, mas é o filme. Entre os filmes de jogos, desenhos e mangás, mas é fiel que eu já. É o mais fiel que eu já vi. E os efeitos 3D dele também são muito legais. A gente olha, deu uma comentadinha. Eu assisti. Vai, pode falar. A gente deu uma comentadinha de jogos e filmes baseados assim. E hoje é um cast especial pra isso. Enfim, continue. É porque eu fui assistir, né? Resident Evil 4, 3D, o meu irmão, nós fomos lá assistir. Spoilers, pessoal. É, spoilers aí, mas o filme é muito legal mesmo. O 3D do filme é muito bom. Tem... A Mila Jovovich é maravilhosa. É, ela mata e o sangue voa na tua cara, o zumbi pula na tua cara. Tem um negão lá foda que pula mais que o Michael Jordan. Tem várias coisas legais assim, e eu não acho que é tão fiel ao filme, ao jogo, não. As histórias dos jogos são bem diferentes da do filme, mas não quer dizer que o filme ficou ruim. Na verdade, o que é fiel ao jogo ali, que eu acho que ele tá querendo dizer, é porque tem eles fizeram as cenas acontecerem mais ou menos no mesmo jogo de cena que tem no jogo, entendeu? Uhum. Vira a câmera pro personagem, aí quando vira pro outro personagem, o zumbi tá atrás, entendeu? Aquilo é uma coisa que foi tirada do jogo, não é uma gravação de cena normal. Ela é feita daquele jeito porque no jogo... Isso acontece, né? Se eles tivessem realmente dar aquele susto cabuloso, era pro zumbi já chegar arrepiando, mas tinha aquele intervalinho que tem no jogo. Então, só que tem uma parte no filme que eu fiquei... Tem várias partes, assim, que é mentira total, tá ligado? Que é impossível acontecer, mas isso é o que faz o filme ficar legal, às vezes. Só porque o negão consegue segurar um avião de 20 toneladas. Tipo... O avião tá caindo do prédio, tá com o bico caindo e a rabeira levantada, tá pra cair, e aí o negão sai correndo, segura na cauda e puxa o avião de volta pro prédio, mano. São coisas que acontecem todos os dias, né? Mas tem um lá que... Esse que eu achei mais estranho, porque os zumbis estão dentro de um corredor, e aí os zumbis saem correndo atrás de uma mulher e um homem, eles se escondem lá dentro de um quarto. Só que quando eles saem lá fora pra matar todos os zumbis, os zumbis só andam que nem uns retardados, eles não correm igual como se fosse... Que, aliás, é o certo, né? É, porque que nenhuma é o certo. Série de Resident Evil, o zumbi corre tirando aquele isso. Grandão nojento do fim do jogo. Exatamente. Mas é legal. É bacana, muito bom, gostamos. Isso. Mas enfim, então vamos agora para o tema de hoje, já que a gente deu uma citadinha aí no último cast sobre jogos e filmes. Vamos começar então o tema de hoje... Valeu, mais uma coisa, valeu galera dos comentários, continue comentando, clique aí no envelopinho, comente. Enfim, bom, o Tuti não tá aqui mais uma vez, o Periguinho parou puxar assunto, mas enfim, por favor, Rafa, inicie o cast de hoje de jogos que viraram filmes, uma coisa meio traumática, mas enfim. Então, já que a gente já começou falando de Resident Evil nos e-mails, então nós vamos... falar já no começo de Resident Evil, né? Que o jogo, muito maneiro, todo mundo gosta de jogar Resident Evil, eu acho, assim, todo mundo, é claro que vai ter um, vai mandar e-mail, pô, eu não gosto de Resident Evil, blá blá blá. Mas o jogo é muito legal, e o jogo também assusta, mas é legal, a história do jogo, tem uma trama legal, o jogo é muito legal, desde o PlayStation 1, eu acho, né, que tem o Resident Evil, e até hoje tem, e é um dos maiores sucessos, né? O grande problema é que, assim, todo bom sucesso, ele tende a ter 2, 3, 4, 5, né? Então, infelizmente, Não dá pra manter o tanto que foi bom o 1 no 5. Não tem jeito, é bom, a gente compra, a gente joga, né? Mas o 1 e o 2, que foi quem trouxe o negócio, eram demais, assim. E dava um medão, porque a gente tava vindo do Super Nintendo, que o que tinha de mais assustado era o Copa, no final do Super Mario. E começou a jogar o Resident Evil 1, que tinha o Nemesis, nem sei se foi no 1 ou no 2, mas enfim, que era zumbi por todos os lados. E aí eles fizeram uma coisa muito bacana também, que quando tinha uma fase, o PlayStation 1 ele não tinha esse poder de processamento todo. Então o que, que eles faziam? Quando você tava numa sala e ia passar pra próxima sala, que tinha que carregar o cenário, ao invés de você entrar e ele aparecer a barrinha de carregando, ele botava uma porta assim no escuro e a porta abrindo e fazendo aquele nhem, né? Aquilo era só pra ganhar tempo pra poder carregar o próximo cenário. Só que isso te dava o medo do caralho, porque você ficava ouvindo aquele barulho de porta abrindo na noite. Então isso que o jogo trouxe é muito bom, né, cara? Incomparável, assim. Isso. Ideia. Aí trouxe os jogos do Resident Evil pro cinema. Não é a história do jogo, mas também que se você for fazer a história do jogo, não, talvez não dê tão certo, porque tem que chamar um telespectador, né? Você concorda que todas as pessoas que jogam é um público diferente do público que quer assistir filme, tem que ser uma história diferente. Então eles colocaram uma história que também é legal. Não, e até fica chato pra quem joga você ir lá e você já saber o final, né? Ele já zerou o jogo 3 vezes, então... É verdade. Inova um pouco. E agora o 4 chegou inovando com 3D, né? Quem, na verdade, inovou foi Avatar, né? Colocou o 3D, que foi incrível, o 3D de Avatar. E agora, se você for perceber, depois que o Avatar botou esse 3D, do jeito que ele botou, com questões de profundidade e tal, todos os filmes agora estão saindo 3D, cara. O Avatar, que é o último dobrador, né? A Lenda de Aang, tá 3D. O Harry Potter tá saindo 3D. O Resident Evil tá saindo 3D, então tá todo mundo agora 3D, e é uma coisa muito legal, que te dá uma interação a mais. Então, eu mesmo não vejo mais filme 2D, é coisa de é, tipo, isso, vocês falando também de jogos antigos aí, um filme que, meu Deus, já começa a bagaceira de filmes aí, de baseados em jogos, que foi Mario. It's me, Mario! Nossa, o Mario é épico, né? Porque todo mundo jogava e o Mario, a primeira vez que eu vi, foi na sessão da tarde, né? Um filmezinho do Mario, que tinha o Mario, o Luigi e tal. Mas ele não foi um sucesso de bilheteria, né? Não foi, não foi. Não, cinema em casa, você assistia esse negócio. Eu tava procurando aqui, cara. Eu fui ver o posterzinho do filme do Mario. E eu, tipo, cara, eu conheço esse Luigi de algum lugar. E, cara, o cara que fez o Luigi no filme é o cara que fez o Peste. Não sei se vocês já viram o filme do Peste que passava no cinema em casa. Cara, eu vi essa porra na locadora. Eu sempre quis locar esse filme. Nunca loquei. É bom esse filme? O Peste? É. O Peste é o Peste, não presta. Enfim. Eu achava que ele era o Jim Carrey, velho, quando eu olhava na capa. Porra, muito legal. O Peste parece o Dinho. Tipo, é uma comédia meio fanfarrona, assim, uma coisa... Não sei, eu não vejo graça nessa comédia. É o Jim Carrey da feira. Isso, pronto, Jim Carrey do Paraguai. Enfim, mas eu tava olhando aqui, eu conheci esse bicho, sei lá, eu fui procurar aqui, é o cara que fez o Peste, é o que faz o Luigi. Enfim, mas é meio esse filme. O grande problema desses filmes baseados em jogos é que quando o jogo tem um roteiro, toda uma história por trás, e o cara fazer um filme não seguindo o jogo, aí todo mundo, o filme foi uma merda, que não sei o quê. Agora, quando o jogo não tem história em nenhum dos personagens, e o cara faz um filme com um roteiro, aí sim, o cara, pô, o filme foi legal, porque conta a história de cada um dos personagens. Isso aconteceu foi com Street Fighter e Mortal Kombat. Street Fighter tinha toda uma história de cada personagem e tal. Fizeram um filme, o filme foi uma bosta. Mas também foi uma bosta porque o cara quis que fosse uma bosta. Porque, pelo menos... Mas teve dois Street Fighters, né? Teve o de 94, que foi Street Fighter da Batalha. Mas teve agora o Street Fighter A Lenda de Chun-Li, né? Que eu assisti e gostei, assim, não é aquele filme pra ganhar Oscar. Não é uma super produção de filme. Mas a história é uma história legal. Eu não sei, não conheço a história da Chun-Li no jogo. Mas eu sei que a história do filme é que o pai dela é assassinado e tal, tenta proteger ela por causa que tem um dono de uma empresa lá que quer matar o pai dela e tal, e ela vai à procura de vingança, e nisso aparecem alguns personagens do jogo. aparecem o Vegas lá, que ela dá um tapa nele e mata ele só com um tapa e tal. Então já tá errado esse filme, né? Já não, tá errado. Tá, mas é legal, ela. Na minha época, assim, o Vega trucidava todo mundo até a chegada do Ryu. Mas tudo bem. Exatamente, aí o cara vai ensinando, tem o pai da menina, fala pra ela ir num mestre lá, e ele começa a ensinar pra ela, e ela aprende a ficar foda com o tempo, né? Ela não já é foda desde o começo, ela vai treinando e ficando foda até ela conseguir a vingança, né? E no final do filme ficou muito legal, porque deixou a brecha pra continuação de vários filmes, que ela fala bem assim, Chun-Li, você quer participar de um campeonato? Aí ela fala, não tô muito afim. Ele, não, fiquei sabendo que tem um bom lutador lá, chama Ryu Masters. Aí ele fala que vai lá ver o Ryu lutar, entendeu? Aí provavelmente vai ter o Street Fighter Ryu, né? Isso. Vai ser bem legal. Agora pra vocês, qual foi o pior? Esse da Chun-Li aí? Ou o primeirão lá do... Ah, com certeza. Acho, cara, que eu não assisti o da Chun-Li, mas eu não preciso assistir pra saber que o primeiro foi pior, cara. Aquele filme é muito ruim. Não. Ele já era ruim na época, né? Isso. Hoje, então, foi que pariu. Pra começar, tiraram os principais Ryu e Ken, deixaram como os coadjuvantes lá, e levantaram o Guile lá, né, com... personagem principal, que interpretando ele? Estados Unidos, né, meu amigo? Isso. E se não me engano, não sei se tô muito enganado, mas o Guile era o Van Damme, isso, não era? Van Damme. É isso mesmo. Puta que pariu, velho. Sensacional também colocar um pé um... Sempre tem aquela peça-chave, aquele ator principal para ver se levanta um filme. Mas não, tem, pior mas... é você colocar o Guile de principal, porque eu, na verdade, o Van Damme tinha que ser a estrela da porra do negócio. Então bota o Van Damme de Ryu, velho. Aí eu não, queria... bota ele de quem, né? Que ele é meio loiro. Então, sei lá, pinta o cabelo, faz qualquer coisa, mas você sempre foi mais foda que o Ken, todo mundo sabe disso. Mas olha, tem uma parada assim no Street Fighter, de todos os filmes que são americanos, porque tem aquela coisa de mostrar os Estados Unidos como a potência. Até os heróis têm que ser americanos. Então, se você for perceber, o Guile ele é americano, não é? No jogo. Cara, deve ser com aquele shortinho de militar dele. Exatamente, então... O herói tem que ser americano. Você não coloca num filme americano um herói japonês, né? Principalmente não, hoje em dia já melhorou um pouco isso hoje aí. Hoje em dia já melhorou um pouco. Sério. Mas antigamente, por exemplo, em 94, você não colocaria um herói russo no filme? Nunca, mano. Nunca. Então, é por isso, né? Verdade. Isso. Não, e também seguindo essa mesma teoria aí. Bom, Street Fighter foi uma merda o filme, porque eles quiseram fosse uma merda. Mas o roteiro também esculhambou o jogo. Tipo assim, não seguiu nada. Agora, Mortal Kombat. O jogo não tinha um roteiro. Tava lá personagens a esmos lá, criados, mas eles não tinham história. Aí foi feito o filme. Foi um filme, assim, digamos, bom. Que aí deu mais ou menos a história de cada personagem do jogo. Ou seja, foi mais ou menos um complemento. Assim. Mas a história do filme, pra época, foi muito foda, velho. Você assistia, assim, o filme, era muito legal, as lutas e tal. Agora a gente assiste, a gente acha até algumas partes engraçadas, mas na época que você assistia, você garanto que quando a galera assistiu, gostou do Mortal Kombat. Bem melhor que Street Fighter, não tem como comparar. Colocou o personagem principal certinho, botou o líder certinho, mesmo que não tinha aquela história, eu acho que ficou bem legal a construção do filme. Cara, e falar em ficou bem legal... Os novos Fatalities, eu não sei se é pra PS3, se é pra... Cara, tá agressivo, né? A gente vai colocar o link aí pra vocês. Cara, vejam, quem jogou Mortal Kombat no Super Nintendo, veja os novos Fatalities, velho, é jogo pra maiores de 40 anos. Mortal Kombat! O cara tira a espinha do outro. É sério, velho, muito escroto. Muito escroto. Tá, mas é filmes, né? Filmes... Filmes e jogos. Vamos falar de uns filmes bons aí, porque a gente ficar falando só dos ruins vai ficar chato isso aqui, velho. Não, calma. Não, filmes bons. Não. De jogo. Não, que isso. Não, você tá tendo. Eu tô brincando. Então, já seguindo o estilo da porrada, então, filme de luta. Eu achei legal, eu achei assim. Mais um. Não, tá legal, foi legal. Doa. Dead or Alive. Eu achei sensacional. Corpos lindos, exuberantes, enfim, muita porrada, pancadaria. Cara, eu não vi o filme não, mas eu tô vendo uma foto aqui, tem a menina do Velozes e Furiosos 1, então isso realmente foi... Não, foi massa, corpos lindos, maravilhosos, porrada. Eu cara, o que precisa num filme de porrada é porrada, cara. Num jogo, baseado num jogo, porrada. Não vai colocar diálogo. Caralho, a mulher tem o cabelo roxo, mano. Coisas do tipo. Agora, se a gente for falar de filme bom... já que a gente tá falando de espadas, então vamos falar de Prince of Persia, que ficou muito bom também, né, cara? E já é uma produção de agora, né? Bem recente, e segue a história do filme, né? The Sands of Time, As Areias do Tempo. Tem um jogo das Areias do Tempo, eu joguei. Muito bom, muito bom o jogo. Muito legal o jogo, e muito legal o filme também, e eu gostei bastante, recomendo. Se vocês quiserem um filme que é legal, eu achei muito legal... Prince of Persia e As Areias do Tempo. Isso. Aí Disney, patrocínio, isso. Obrigado. A Disney jogando um dinheirão nesse filme. Tipo, ela quer... Não, eles podiam jogar dinheiro na gente, né, velho? Tipo, eles jogando dinheirão, né, no filme, a produção do filme aí pra... Eu acho que eles estão querendo fazer alguma coisa assim, estilo Piratas do Caribe, assim mesmo. Joga muito dinheiro lá pra ver se a coisa, sei lá, expande. Não vai expandir como Piratas do Caribe, eu acho, mas... Só uma curiosidade aí pra vocês. Você sabe por que a Disney tem melhorado tanto de filme? Porque se você for perceber, o último Oscar que a Disney tinha ganho, se não me engano, há muitos anos atrás, foi com aquele Bela e a Fera, que é um filme bom, né? De mulher, mas é bom. De mulher mesmo. Mas quem pôs a mão na Disney que fez ela virar o que ela tá sendo hoje é o Steve Jobs, né? Ele, quando ele foi demitido da Apple, ele foi pra... Ele fez a Pixar, né? Ele comprou criou a Pixar. A indústria de estúdios, que não sei se na época pertencia à Disney, inclusive, e transformou na Pixar, que foi uma das primeiras a fazer filme 3D, se não foi a primeira. A Pixar cresceu e ele ficou tão poderoso que ele comprou ações da Disney. Hoje, o maior acionista da Disney não é o neto do Walt Disney, é ele. E aí, Steve Jobs. Ele tem o dedo nessa parada toda, né, de 3D. E aí você vê que os filmes estão saindo mais ou menos no que se espera. Não, principalmente quando você fala em animação, as melhores animações são da Pixar. Você tem muito tempo que a DreamWorks tenta ganhar um... Não, mas a DreamWorks Oscar. É muito boa. A DreamWorks é boa, mas só que a Pixar, se você for ver a relação de animações no Oscar, a Disney ganhou muito, entendeu? Os filmes da DreamWorks são bons também, são ótimos. Só que a Disney, ela sempre parece que tá um passinho acima, né, cara? Tem isso. eu já era fãzaço do Steve, agora então sensacional, cara. Mas enfim... Outro filme baseado em jogo também, vou querer pedir a opinião de vocês, porque eu não era tão viciado assim. Lara Croft Tomb Raider. Esse é o segundo melhor filme de todos os tempos, e não só de jogos, viu, velho? Tá porra. É, velho, porque é o seguinte, a Angelina Jolie, ela nasceu pra ser a Lara Croft. Véi, se ela não tivesse feito nada da vida dela e tivesse feito Tomb Raider, eu já tava satisfeito. Cara, são coisas intrigantes, né, velho? A pessoa idealiza, cria, vai lá, sei lá, pode ser livro. Harry Potter, por exemplo, Daniel Radcliffe. O cara nasceu pra ser o Harry Potter, não, mano. Não, mas o Daniel Radcliffe é um cagão. Exatamente, meu. Porque, olha só, você nasce parecido com o Harry Potter na época que o Harry Potter tá fazendo sucesso. Ele podia ser parecido com o Harry Potter daqui a 200 anos, quando a J.K. Rowling já tivesse morrido. Ele nasceu parecido com o Harry Potter na mesma época que quiseram fazer o primeiro filme do Harry Potter, na idade que ele tinha que ter pra ser o Harry Potter, velho. Ele nasceu, velho. É, o cara é muito cagão, velho. Se você for ver o desenho que fez, o livro dela foi criado, acho que em 93 a 94. Se você for ver o desenho que tem, tipo, é parecido com eles, e ele conseguiu encontrar, principalmente... mas são vários personagens, por exemplo, igual o Douglas falou, Lara Croft, né, Angelina Jolie. Caraca, velho. Ela é a Lara Croft. Quando você joga, velho, você imagina a Angelina Jolie, você controlando a Angelina Jolie, velho. Não tem como, velho. Cara, isso é uma coisa que dá alegria danada, né? Não, mas é muito bom. Eu acho que ela realmente... Se tinha alguém pra fazer Tomb Raider, era ela. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que vão fazer mais um filme de Tomb Raider, que não vai ser ela. E se for, fica o meu protesto, seus produtores de merda, não vai prestar, não vai ficar bom, tomara que fracasse. Igual Homem-Aranha, velho. Perfeito, cara. Eles não vão... Eles não vai ser aquele ator, qual que é o nome dele, Douglas? Não, mas aquele ator não é o Homem-Aranha. Não, mas mesmo assim... O, como é que é o nome? É o Tobey Maguire, sei lá. Ele é um bom ator, fez um bom filme, mas quem assistiu Homem-Aranha, quem leu os quadrinhos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um personagem... talvez isso não seja nem culpa dele, mas do diretor ou do roteirista que fez o roteiro daquela forma. Mas o Homem-Aranha, ele é um herói engraçado, cara. Ele faz piada, ele tá morrendo, ele tá fazendo piada, tá zoando a roupa do vilão, né? Ele é um cara cheio de bom humor, ele tá a vida difícil e ele é bem-humorado. E aquele Homem-Aranha do que a gente viu, ele é mudo, velho. Ele não fala nada, ele dá porrada no cara e apanha, e dá porrada e apanha, e a Mary Jane fica Spider-Man, sei lá, e ele não fala nada. Então, o Homem-Aranha, ele tem esse tom de comédia que não teve no filme. Então, eu realmente acho que dá pra melhorar isso aí. E eu acho que, já que a gente tá falando de bons filmes, vamos falar pra mim do melhor filme que foi baseado em um jogo, e foi pra mim o melhor filme, que é Hitman, né? O Assassino. Não, o melhor 46. Filme de todos os tempos, né, velho? Meu irmão gosta muito desse filme e eu achei muito legal também. Eu nunca joguei particularmente o Hitman, já vi e tal, mas eu nunca joguei, não conheço a história, não sei dizer pra vocês se seguiu a história. Mas eu também não sei. Mas ficou muito foda, eu achei muito legal o filme, é a construção, o mistério... O ritmo é foda pra caralho, né, velho? É muito mais simples do que você tá falando, velho. Esse filme, eu sou o maior divulgador do ritmo, bicho. Pra, pelo menos umas 50 pessoas vêm pra esse DVD, já tá até arranhado, sabe? Mas é porque, cara, ele é careca e a maior cena de ação do filme, ele tá descalço, véio. Ah, puta que pariu, bicho. Aquela cena é demais, velho. Muito bom mesmo. Muito bom. Tem gostosas, né, velho? Tem gostosas, e ele, assim, agora, falando sério, ele é o que eu gostei, foi que foi a primeira vez que um matador agiu como tal. Um colega meu até comentou comigo, depois que eu emprestei o filme pra ele, falou, pô, bicho, o filme é foda, mas eu não gostei porque a mulher tá lá pelada em cima dele, lá, querendo dar pra ele, e ele adormece ela lá com um treco lá, né? E não quer nada com ela. Mais que o pau dele. É, entendeu? Só porque, tipo, assim, é isso mesmo, entendeu? Ele não foi criado pra saber lidar com mulher, cara. Ele só sabe matar pessoas. Ele não sabe nem conversar direito, assim, do ponto de vista de discutir e tal. Ele é muito... Você vê que ele é extremamente certinho. Ele não tá preocupado em ser bem educado. Chega aquela loira maravilhosa nele. E qual que é o seu nome, não sei o quê. E ele só fala, I'm sorry, sai, tipo. Ele não tá nem preocupado com o que ela vai... pensar, ou com tá dispensando a loira maravilhosa, porque ele tá ali pra aquilo, bicho, ele fala as palavras necessárias, ele liga pra aquele computadorzinho lá daquela mulher e pergunta, quem foi, quem não foi, o cara é até meio robótico, mas é o que você espera do cara que sofreu lavagem cerebral a vida inteira, que cresceu atirando em monges budistas não sei aonde, e que tem um código de barra na cabeça, né, velho? Então, e é feito como uma máquina mesmo, um assassino. Eu achei que se você queria botar um matador, era ele. Ele até humaniza um pouco no final, você vê que ele começa a cuidar dela e etc. Mas no geral, é muito bom. Cara, ele bota ela no porta-mala com um defunto, velho. Ele tá se fudendo pra ela no começo. E é isso mesmo, entendeu? Então, esse filme, as cenas de ação são excelentes, o enredo é muito bom. E o personagem, eu acho que ele condiz com o matador, velho. Muito bom mesmo. Esse filme, assistam se vocês não assistiram. Se assistiram, assistam de novo e é isso aí, véio. Agora, vai ter um filme que vai lançar, que pra quem jogou o jogo, principalmente eu joguei o jogo muitas vezes, e também os personagens não tem muita história assim, não. Eles têm alguma história e tal, mas não tem aquela construção do jogo que vai, do filme que vai ferir o jogo, que é o Taken, né? Vai sair o filme do Taken, aquele que tem o Hawarang lá, tem o Ed Gordo, que era o capoeirista brasileiro, e tem o Jin, né, que é o principal. Eu acho que todo mundo já jogou Taken, né, e agora vai sair o filme aí, vamos ver, né, o que vai ser desse filme. Cara, pra falar pra vocês, eu posso falar jogos que eu queria ver o filme ou não? É, bora, pode, manda. Né? Cara, tem 4 jogos que pra mim deviam ser filmados, tá? Eu espero que ainda sejam. O primeiro é um jogo bem recente. Quem não conheceu, compre. Um dos melhores jogos que eu já joguei. E assim, normalmente a gente fala, porque nos fazem mais jogos como antigamente. Esse jogo pra mim ficou muito bom mesmo. Que é Gears of War, né? Eu joguei mais o Rafael viu também. Jogo muito bom, muito. O enredo é bom, a jogabilidade é excelente. E eu acho que dá um filmaço, cara. A história é muito foda. Se você pegar o jogo e transformar em um filme, fica muito foda. Porque a história do jogo é excelente, cara. Não tem como mudar muito. Claro que você pode mudar algumas coisas para não ser igual ao jogo e ficar aquela coisa que você já sabia. Mas se você usar a ideia principal do filme, já vai ficar muito legal, cara. Os personagens são excelentes. O principal é um cara foda. A situação é difícil. Os chefões inimigos, por assim dizer, são um negócio absurdo. E é não é um zumbizinho de merda que não corre atrás de você, não, meu amigo. São alienígenas que eles estão aqui dominando o planeta Terra e os caras têm arma, eles atiram, eles falam, eles fazem ciladas pra você. Não, e a humanidade tá fudida, né, no jogo. A humanidade tá tão fudida que a primeira cena, né, a maioria do pessoal já deve ter jogado aí, é um jogo que fez muito sucesso, que você vê que o cara tá preso, né? A cena, a câmera entra, o herói do jogo principal, ele tá escondido no escuro da cela dele assim, os aliens passando em cima daquilo, você vê que ele tá na merda ali. E aí vem o cara e abre a porta inclusive é arrombada, ele não abre, ele não tem a chave. Um robozinho vem, arromba a porta e o cara fala assim, pô, você vai dar merda pra você porque você tá me soltando. Aí o cara fala assim, as coisas mudaram agora, a gente precisa de toda a ajuda que for possível. Quer dizer, eles já estão soltando o cara que era prisioneiro, porque já tá dando por perdido a guerra. E aí ele é responsável por tentar virar o jogo, por assim dizer. Você vê que a Terra tá toda destruída, só existe o exército. Não existem mais civis, você não vê um civil no jogo, você não tá no meio da cidade atirando contra alienígenas e vendo civis. Só tem exército e alienígenas. Que quem tá na humanidade já virou uma parte do exército ou morreu. Então é muito legal o enredo, é bem inovador, não é só mais um jogo sobre humanos e alienígenas, né? Então é bem bacana mesmo. Qual é o outro jogo? O outro jogo, que esse pra mim pode pegar o enredo e botar no cinema, que vai ser Oscar, se o ator for bom. Genial, não fui eu que zerei com o Rafael, mas eu vi, que é Red Dead Redemption. Melhor jogo. Puta que pariu, cara. Que já joguei, o jogo massa, jogabilidade perfeita. Muito legal a jogabilidade. A história do jogo não tem como você modificar, porque não tem como ficar mais foda do que já é, cara. Porque o jogo é o seguinte. Quem já jogou GTA, é aquele estilo de jogo, só que bem melhorado, não, só que é bem, a engine do jogo é a do GTA, fabricante é a Rockstar Games. A jogabilidade é parecida, o sistema de mira é parecido, enfim. Só porque é um jogo de faroeste. A princípio, eu tive um preconceito com o jogo. Eu falei assim, porra, primeiro que faroeste pra mim sempre é chato. E segundo que eu não sou fã de GTA, acho uma merda. Vocês me desculpem aí, quem gostar, mas aquele jogo é uma merda. E assim, quando eu vi o trailer do Red Dead Redemption na internet, eu chamei minha irmã e falei, caraca, olha esse jogo. O jogo é lindo graficamente. Você viu, pessoal, tem multiplayer online. E a gente comprou mais pelo multiplayer. Quando a gente trouxe o jogo pra casa, eu tava com um problema na internet, não tava dando pra jogar na live do Xbox. Então a gente foi jogar o modo de campanha mesmo, né, pra zerar o jogo. E a gente ficou surpreso, porque a história do jogo é muito boa, é muito interessante, o jogo é foda mesmo. E aí vem outro jogo que pra mim, eu não sei como que não teve filme disso ainda, se bobear até já teve, né, e eu não fiquei sabendo, que eu jogava muito tempo atrás, jogava demais, adorava todas as versões, que é o Mega Man X, né, não sei se vocês lembram, entendo. Mega Man do Super Nintendo, é um jogaço, né, cara, muito bom mesmo, muito divertido, teve desenho animado do Mega Man, né, mas nunca teve nenhum filme, né, e é é muito bacana, assim, tem até um jogo que também pra mim merecia filme, eu não sei se tem, que é Castlevania. Não, também não. Castlevania e Final Fantasy também, Final cara. Fantasy também, né? Não, mas Final Fantasy tem filme. Tem filme. Não digno. Digno não tem. Tem sim, digno sim, seus não, seus só se for o Adventure Children. Exatamente, esse Adventure Children é um foda. Filmaço, esse cara. Não importa que seja CG, é um filmaço. Foda. Eu acho que eu nunca vi, não, cara. Deixa eu ver. Nossa. O que passou na sessão da tarde. Falou. Encerrando o Caramba Cast, o rapaz vai assistir Advent Children. Falou, pessoal. O que passou na sessão da tarde é que lá foi uma bosta, ele tá? Ah, sim, eu já vi. Mas eu tô falando um filme de verdade. Não, cara. Não é uma animação. Aquele filme é foda demais, bicho. Não, é super foda mesmo. Eu tô falando não de animação. Tô falando de filme com pessoas. E ele precisa ser foda da maneira mais difícil, porque, de certa forma... Porque tem um filme merda de animação do Final Fantasy. Que, merda, assim. Que, eu não sei se você lembra, tem uns espectros que encostam na pessoa. Esse é o que passava na sessão da tarde, ridículo. Isso, entendeu? Não é que ele é horroroso, assim. Ele é até legal os efeitos, mas, né, não é assim tão bacana. Aquele Advent Children... Por ele ser meio que uma continuação da história do Cloud, que foi o personagem que fez Final Fantasy ser o que é hoje, né? Porque ele era um sucesso, né? Porque também era uma das únicas opções que você tinha pra jogar um jogo desse estilo na época. Mas o Final Fantasy VII foi o que, né, que afetou toda essa... Você vê hoje, pra mim, o Masashi Kishimoto fazer o Zabuza no Naruto com a espada do tamanho do universo... O Ichigo tem uma espada gigante no Bleach. Pra mim, isso tudo é influência da espada do Cloud, né? No Final Fantasy VII. Então, merecia um filme com pessoas. Mas eu não sei se dá pra ficar tão bom quanto merece. Porque Final Fantasy, naturalmente, necessita de efeitos especiais fodásticos. E Max Payne também. Muito foda. A gente falou dos efeitos especiais. O jogo é muito legal. Entendeu? O jogo tem os efeitos, aqueles efeitos legais lá que... Provavelmente também Red Dead Redemption pode ter tido um pouco de inspiração nele, aquele efeito que você colocar em câmera lenta e atirar. Na verdade, tudo veio do Matrix, essa porra desse bullet time, né? E eu sei que o filme do Max Payne eu assisti e gostei muito também, porque a parte que tem aquela paradinha, né, aquela câmera lenta pra ele atirar, eles colocam isso não como um poder especial, porque lá no jogo é como se fosse um poder especial. Lá mostra que ele é tão rápido que pra você acompanhar você tem que ser em câmera lenta. Então ele mostra assim, e ele coloca em câmera lenta pra mostrar que ele é rápido pra caramba. E é muito legal, a história do 2 também é muito legal, aí a mulher dele morre, ele quer vingança. Eu não sei se segue muito a história do jogo, mas eu gostei muito dos efeitos especiais do filme. E achei que vale a pena ver, sim, pra se divertir. É um filme muito divertido, eu gostei muito. Outro jogo que merecia filme é Motoqueiros de Marte. É verdade. E Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing também. Porra, já pensou trilha sonora e tudo mais. Já tem até trilha sonora parada. Tem um filme que é Silent Hill, né? E eles colocaram a trilha sonora do filme, do jogo no filme. Colocaram bem parecido, muito legal também. Muito bom, muito bom. Isso. Far Cry eu não assisti, vocês assistiram? É bom, não é? Porque o jogo é muito bom, né? Nunca assisti. É o Chora Longe. Em tradução, como é que fala? Tradução livre. É, tradução livre. Nego quer ficar traduzindo. Nego quer ficar traduzindo. Errado, fala que é tradução livre. É, quer traduzir as paradas tudo certinho, meu irmão? Então traduz aí um Far Cry aí na cara. Tu vai falar assim, ó. Hoje, na sessão da tarde, Chora Longe, pela primeira vez na televisão. Não, mano, não tem como, velho. Não tem como. Tem umas coisas... Por exemplo, Mortal Kombat. Como é que você vai traduzir? Combate mortal? Putz, muito feio, velho. Pô, é feio, vai fazer combate o quê? Combate mortal. Ah! Não, mas o pior, cara, pra mim, já que você tocou nesse assunto, é a tradução de nomes, entendeu? Porque, tipo, eu mudei de ideia em relação à dublagem. Não acho ruim dublagem mais. Eu achava antes de eu conhecer bons dubladores, hoje eu já gosto. Tem filmes muito bom dublado, né? Tem desenhos que ficam extremamente bem dublados. Tem desenho que eu prefiro ver dublado e legendado. Mas, assim, tem coisas que eu acho que a gente tem que trazer o nome, bicho, do jeito que é, entendeu? Cara, não é Sasuke, queridos fãs, não é Sasuke, não adianta querer, entendeu? Então, tem uma série de Naruto chora falando, Sasuke, ele separa silabicamente pra você, mano. Separa, entendeu? Sasuke. Tudo bem que você fala rápido é uma coisa, mas isso eu tô dando só um exemplo. Tem inúmeros nomes, né, que o pessoal traduz errado e muda o jeito que pronuncia, mas não muda, não é, é um nome próprio. Nome próprio você tem que falar do jeito que fala lá onde o cara nasceu. Pra mim, não tá no dicionário o nome, né? E tem essa mania de traduzir, então isso é foda. Não, eu ia dar uma sugestão do outro filme aqui, mas não pode porque não é game. É o que, livro? Não, é desenho. Não, falei. Agora as pessoas ficam curiosas, né? É. Pra mim tá faltando um filme, ia dar lucro demais, um filme do Death Note, né? Porra, aí sim, hein, Jair. Tem um japonês. Não sei se você já viu. Não, mas. Eu não, eu tô falando um filme hollywoodiano, entendeu? Com Bruce Willis de L. É isso que eu quero. Véio, Tom Cruise de Raito, entendeu? Isso. Brad Pitt de Ryuko, velho. Aí sim, meu irmão. Porra, puta que pariu. Caralho, mano. Muito foda, hein? Aí sim, bicho, eu sou um produtor que não descobriram ainda, velho. Hollywood, aqui estou eu, ó. Mano. Faz aí o jabá pra ver se a Disney te contrata, né? Pois é, estamos tentando. Já estão patrocinando a gente pra gente falar bem do jeito que a gente tá falando deles. Né? Nunca vi ninguém falar bem da Disney, só a gente. Ô, coitados. Pô, acho que acabou a lista de filmes bons, né, velho? Nós não vamos falar de filme lixo, ó. Não. Encerrando aqui, mas teve os filmes, tem filmes de lixos aí, mas a gente vai citar lixos, calma aí, relaxa na sua aí. Teve muitos filmes que a gente não citou, talvez você deve estar pensando aí, mas manda nos comentários que a gente vai estar lendo seu comentário no próximo. Além de que. Já manda pensando assim, se for ruim e você citar, a gente não falou, não é porque a gente não conhecia ou não lembrou, é porque era ruim, entendeu? E se for bom, a gente não falou, porque a gente tinha que deixar a opção pra vocês comentarem, né, gente? Não? Ou a gente não jogou mesmo e nem assistiu. Não, eu vi tudo já. Aham, tá bom, então. Próximo. Então vamos encerrando então, galera. Bom, conclusão, por favor, Rafa. Pô, cara, eu acho que é muito legal essa adaptação de jogos, filmes, né? Porque quando a gente é menor, a gente joga, e hoje a gente vê aí o Resident Evil tá na tela aí, Max Payne e tal, e você já fica com vontade de ver, pô, jogava isso quando era menor, ou jogo agora e tá saindo filme, né? Então eu acho muito legal essa adaptação de filme, tem uns que realmente ficaram bostões, poucos seguiram aquele, e ficaram tão legais quanto os filmes, mas sempre são legais, né, velho? Você vê o seu jogo na... vivido, né, véio? Vivenciado, quer dizer, né? Ver seu jogo vivenciado ali por atores é muito legal. Eu sou eu, Douglas. Cara, eu acho bacana a gente ver, o que eu gosto de ver um filme virar, um jogo virar filme, na verdade, principalmente os grandes sucessos, é porque, pelo menos na o jeito que eu cresci na escola, o jeito que a gente ia, que a gente falava que jogava videogame, e aí a gente era muito criticado, né? Ah, você joga videogame, coisa de moleque, não sei o quê, porque tem essa mania do inferno dos caras de 15 anos querer pagar de machão. Eu não jogo videogame, eu só leio Saramago. Ah, vá a merda. Isso então, não é assim, macho, mano. Né? É, aí o que acontece? A gente, quando começa a ver um Resident Evil... ir pro cinema, fazer sucesso, um Tomb Raider, e aí você vê outras pessoas mais velhas que assistem, gostam e falam, pô, isso era um jogo, então eu quero ver o jogo, e acaba indo jogar, entendeu? Hoje a gente vê mulheres jogando World of Warcraft, achando bacana, então assim, ainda existe um certo preconceito com o jogo, mas ele tá diminuindo, e o cinema é um grande responsável por isso, as pessoas começam a ver que, pô, é bacana jogar, é divertido jogar também, não pode ter exagero, Mas é muito legal, e a gente não via isso antes. Enfim, é isso aí, acho que é muito bom a gente ver jogos indo pro cinema, as coisas têm mudado, as pessoas estão gostando, estão começando a jogar. É um fato legal a gente falar que hoje a indústria de jogos dá mais lucro que a indústria de cinema, vocês sabem disso, né? Em 24 horas, o Halo... Como é que é o nome do novo Halo? Pra mim é Halo. Não, velho, Halo não, velho. É Halo? Tudo bem. Não tem a música da Beyoncé que fala... Halo. Não, mas ela não tá cantando sobre o jogo. Mas a pronúncia, idiota. Tá bom. Enfim, em um dia... em um dia deu 200 milhões, entendeu? Call of Duty também, em um dia, cara. A gente tá falando de 24 horas. Esses filmes sucesso aí estão demorando uma semana, duas, pra dar esse faturamento todo. Então, realmente, os jogos, eles estão chegando num patamar... absurdo e estão popularizando mais, que é uma coisa muito bacana, né? Então, pessoal, abram mais a mente, vão ver os filmes baseados em jogos, pelo menos os bons, né? Não vai avaliar pelo Street Fighter do Van Damme, não, avalia pelos bons. Mas tá melhorando bastante. É isso aí, vamos ser rápido que a gente precisa jogar, galera, nós todos juntos aí, hein? É verdade, eu tenho que jogar futebol no videogame com o Rafael, ele vai aprender que o Manchester United triunfará mais uma vez. Sonha e encerra, Jaime. E esse daí, não perca o próximo cast, beleza? Esperamos que o Tutti Verde, o Poli ou o Octa ou alguém apareça pra gente gravar um cast e estão desaparecidos. Enfim, galera, até o próximo cast. Está à vista, fui! Caralho, galera, tive ideia genial aqui pro filme, velho. Nossa, velho, vai ser audiência demais, cara. Isso aqui foi minha infância. Diz aí, mano. Não, sério, velho, sério, cara. Pac-Man, velho. Não tem erro. Porra, mano, que bosta. Vai ser o quê? Tipo, waka waka waka, o bicho comendo bolinhas de papel higiênico, velho. As minhas atrás dele e tal. Que merda, velho. Não perca na sessão da tarde um cara amarelo enfrentando uma turbina pesada que irá acabar se metendo em altas confusões. Pac-Man, inédito.